gestação, gestação, gestação. Seminar uma nova vida cheia. Gestação, gestação. Eu, como músico, e acredito que muitos músicos que vieram da minha geração, nós temos sempre como primeiro intuito fazer chegar a música às pessoas. E a esse nível a internet é a melhor coisa que existe. Ou seja, eu quero que as pessoas ouçam a minha música, percebes? Antes de querer vender álbuns, eu quero que as pessoas ouçam a minha música. I have never been more ready in my entire life to do this right now. Never. All been leading up to this moment, all right now, right here. My whole life, right here. I use a guitar, I use a microphone like Picasso. You got, I got niggas in the street that'll blast your ass. Motherfuckers up in the joint, huh? Cuspindo miraculosamente e trago obras de Cristo. Yeah. Deixo infertas MCs tipo uma dama conquisto. Yeah. Alienígena nesses beats, nesse mundo nunca visto. Yeah. Verdadeiro pra caraças, falsidades não visto. Flow hard, sempre bate, sempre bebes, fui mito. Go hard, sempre hard, pra esses beats vomito. Gajo é marco nessa arte e o meu espaço conquisto. Esse drop é pra lembrar do teu antigo conflito. Estalo telhados de vidros que encobre a tua cru. Escrevem letras sem sentido e com conteúdo cru. Ostentam futilidades, ocultam veracidades. Refutam músicas lúcidas com mediocridade. Atropelo verbalmente e deixo reiras no limbo. Certifico o português como um fio terra no limpo. Fiz sugerem vários hits, até hoje não limpo. Cada modelo escreve a sério e eu ignoro o brinco. A bala na cabeça, põe as mãos num vaso e grita dela rasla. Dela rasla, dela rasla, acabou-se a gestação, punhos do alvo, dela rasla, dela rasla, dela rasla. Rapa na cabeça, põe as mãos num vaso e grita, dela rasla, dela rasla, dela rasla, acabou-se a gestação, punhos do alvo, dela rasla, dela rasla, dela rasla. Obstetra como Luther, dela faz vosso parto. Demoneco como Lucifer, te deixa abstrato. Rap game é Mortal Kombat e eu luto com crash. Me vicio todos os dias, dessa merda não faz. Distante dos teus limites, estou a rimar na termosfera. Põe pressão em qualquer beat como se estivesse na isosfera. Desse lado da galáxia não vejo tags, apenas freira. Envio meteoritos verbais na tua mente, abrem crateras. Compromissado com o povo como Thomas Sankara. Trazes colonos de novo, levas soco da cara. Revolução é contínua e o meu povo não para. Traz no sangue a mesma ira e a força de Che Guevara. Lis no mic é o cúmulo pro teu best MC. Trago do Bakir do túmulo, Guru e Shampi. Em contra-ataque nesse campo não vi player like me. Homem de mais 5 bolas like Lionel Messi. A bala na cabeça, põe as mãos num vaso e grita, dela rasla, dela rasla, dela rasla. Acabou-se a gestação, punhos do alvo, dela rasla, dela rasla, dela rasla. A bala na cabeça, põe as mãos num vaso e grita, dela rasla, dela rasla, dela rasla. Acabou-se a gestação, punhos do alvo, dela rasla, dela rasla, dela rasla. Liricalmente explosivo, chamam-me dela fucking lama. E faço contigo o que se fizeram com Osama. Dizimo tua família, irmãos, primos e dama. Quando bater retirada, deixo o teu cubico em chama. Parei para escrever 16 bars, viraram karma. Esses niggas em 16 bars só querem fama. Como dragão cuspindo 16 bars, deixo-te em chama. Enquanto a dama bastam 16 bars, vamos para cama. Meu rap não aconselho para menores de 18. Excitam-te tanto, ficas sem força por coito. Debritam-te quando tu te armares e afoito. Limitam-te com estrago que tu acabas quase morto. Cuspo bombas atômicas sem limite e quilotons. Agora tombas nas bombas que eu cuspi em vários sons. Quando é que tombas não sonda que tu vives em ilusões. E um gajo arromba essas portas que oprimem multidões. A bala na cabeça, põe as mãos num vaso e grita, dela rasla, dela rasla, dela rasla. Acabou-se a gestação, punhos do alvo, dela rasla, dela rasla, dela rasla. A bala na cabeça, põe as mãos num vaso e grita, dela rasla, dela rasla, dela rasla. Acabou-se a gestação, punhos do alvo, dela rasla, dela rasla. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.